observação do nosso país a mil, com os nossos governantes que só nos dão insatisfação. Oh, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. São as únicas palavras para denominar e retratar as atitudes de certos políticos. Eles com os seus poderes regionais fazem tudo o que bem entendem. No nosso país que já se encontra em recessão total, isso não é normal. São Paulo, centro financeiro nacional, estourou mais uma bomba que atingiu até o Congresso Nacional. Mais uma vez, a corrupção que é mantida por caciques de braços forte chega à tona para a população, que já está cansada de sustentar essa corda de parasitas e ladrões que finge lutar por uma nação mais forte. Sem corrupção e injustiça, isso tudo me traz revolta e indignação. Máfia atrás de máfia, corrupção por trás de políticos ladrões. Desde o Congresso Nacional que se espalha e cresce no nosso país de uma maneira brutal. Irracional, mano, irracional, de uma maneira brutal. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. Num verdadeiro puteiro chiqueiro. A denúncia dessa vez é contra a máfia da fiscalização da prefeitura de São Paulo. Só pro povo ver, a terra da garoa está se afogando, um mar de lama e de corrupção. Não é só aqui na grande SP, mas sim no Brasil inteiro, que está a poder a nossa política, e sempre abaixo da crítica, princípio de todo mal. É o que fazem alguns maus vereadores que dominam as regionais. Vejam só que absurdo, até o prefeito que diz ter toda autoridade na cidade de São Paulo não apita, é pita. Está sendo dominado e encurralado por vereadores que são contra a CPI. Isso demonstra que tem rabo preso com esses corruptos. Isso não pode continuar acontecendo na cidade mais populosa e rica do nosso país. A convivência com gangsters na administração que vai de mal a pior. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. Num verdadeiro puteiro chiqueiro. Já estamos cansados de injustiças, falta de penalidade, esses políticos ladrões que fazem da nossa política uma festa de carnaval. Isso não é legal, não podemos aceitar argumentos. Veja um certo vereador sem pudor que declarou em entrevista coletiva que a propina rola mais de 50 anos. Nós, povo da periferia, que somos a grande maioria, temos que nos conscientizar. Temos uma grande arma nas mãos, que são os nossos votos, e temos por obrigação lutar pela nossa nação contra esses políticos ladrões. Portanto, vamos lutar e protestar numa só voz, vamos gritar: CPI já, CPI já. Não deixa a máfia da fiscalização escapar. Vocês canalhas têm que pagar pelos seus atos. Justiça, justiça. As autoridades competentes responsáveis pela CPI têm que agir com competência, julgando esses elementos pelos seus atos de ladroagem. E não julgar pelo seu cargo, senão mais uma vez a justiça não vai ser feita no nosso país contra esses magnatas que só sabem roubar a nossa população. Não há nada mais triste que essa constatação. Justiça aqui no nosso país só existe pra colocar pobre na prisão. Pobre na prisão. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de muitos políticos corruptos que transformam nosso país num verdadeiro puteiro chiqueiro. Brasil,